Plano cancelado aos IFR aos 2236, esse mantém regras de voo visual 1.510, ajuste altimetro 1.099, visual parado. Vai informar até a 3254. 1043, pronto para cópia. Tem um ativo, senhora. Atualizado Guarulhos, nível de voo 360, represa 1.0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, após a decolagem, pistão no zero. Código 5407, controle 120, decimal 8. Fusco. Tome na perna de aproximação. Tome na perna de aproximação. Ó, Motiva presente, que é coronado a hora. É quase bom, conseguimos resolver. Ativo, Gol 92, autorizado, informe passando Bonfim e prosseguindo visual 3000, cabeceira 190, evitando a área de exclusão. Gol 92, 3858, evitando a área de exclusão, chame agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95, solicite instruções para pouso. 118, 95, obrigado, boa. Altera 3258, uma boa a 3 milhas do ponto, a 3 milhas da cabeceira. Então, 3858, autorizado base, a parte final da 190, 3858. 3858, vai informar. 3662, tem essa informação aqui, Salvador? Informação aqui, informação aqui. Onde tem informação aqui? Está 3662, a sanificação. Esse mantém o nível de voo 050, via chegada mais. Um ajuste altimetro 1099. 050, via mais. Então, 3662, está ciente das condições de aproximação em Salvador? Pistão 1097? Pode ser, pousa 1090, como é que é? Tá? Uso 1090, irá prosseguir. Via chegada Mari, até Mari, após de Guará. Posição Malva. Bomba, por fim, interceptar a final de 3 milhas visual, evitando a área de exclusão de Salvador. Então, após Mari, boa Malva. Malva para a rua, aí evitando a área para a pista novela, hein? Afirmativo. Voo 9248, desça e mantenha 2000 pés, ajuste o altímetro 1099, informe quando visual para a modificação do plano de voo. Informa, voo 9248, tem descido até 2000 pés, 1099. Irá voar a posição bomba da chegada. Corre. Após Mari, irá voar a posição bomba. Só letrar a posição, por favor. Mike Oscar November, Bravo Alfa. Bomba, é bomba e voa bomba, não é isso? Está voando a posição Mari. Após a posição Mari, irá voar a posição bomba. Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Afirmativo, depois da posição 58, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 0250. Do 9248. Escuta, 9248. O senhor está efetuando desvios, o senhor tem que receptar a final de 3 milhas visual, o senhor irá ingressar na área de exclusão. Não, nós estamos aqui, pequena formação de luz aqui, estamos desviando a área de exclusão, sem ingressar nela. Gente, o senhor está na proa dela, então, quando... Mas quantas milhas a gente está proa para evitar as condições meteorológicas? Já livrando agora, estamos agora marcando a proa 250. Confirme 9248 da Gol. Só tem que interceptar a final de 3 milhas, pista 90. Não, eu vou interceptar a final de 3 milhas da pista 90. Mas fica tranquilo. O 9248. A sua escuta, Gol 9248. Tração para final de 3 milhas visual, pista 90. Curve à esquerda agora na proa 140. O limite é voar nesta proa por meia dúzia de milhas. Ok. Proa 140 por meia dúzia de milhas. Uma última aeronave modulou para o controle. Gol 0096, 0090. O 1096, sendo identificação, mantém a chegada a Mari. Desse mantém o nível de voo 060. Ajuste o altímetro 1099. 1099, mantendo Mari, até com a posição para o nosso da área. 096 irá voar Mari após Mumba. Por fim, final de 3 milhas visual, pista 90, evitando a área de exclusão. Ok, Marimomba e aí visual, coisa pela direita, 3 de voo, 1090. Voo 9248, curva direita na proa 160, informe visual com aeródromo, informe quando o visual para modificação do plano de voo. Aqui, direita 160, faltaremos visual. Voo 9248. Voo 9248, confirma a velocidade indicada. 1-2-5. 7. 9-2-4-2, condições visuais. O 9-2-4-8. Confirmando, visual para óbvio ou visual para modificação? Afirmativo, visual com aeródromo, Gol 9248. Tem, o 9248, plano modificado 2245, desça em regra de voo visual para 1.500 pés. Plano cancelado, prosseguindo para 1.500 pés, Gol 9248. Ativo, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 118.95, Gol 9248, uma boa noite. Então, 3662, número 3 na aproximação, o número 2 tem prioridade sobre o seu tráfego. Desse mantém o 050, reduza para 220 nós, separe, espera sobre a posição Mumba. Afirmativo, desce 50, prepare e espera sua posição. Momo, tem preferência de lado de curva? Curva pela direita. Afirmativo, vai fazer pela direita com inbound de 107. 7. Ou 10096. Prossiga. Número 4 na aproximação, passa e espera sobre a posição Mari, descendo ao nível de voo 060. 060, espera em Mari. Vou pela direita, gol 1096. Boa direita, 096, bom 04. Isso aqui decola? Sim, agora sim, pronto, copiando. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo é o 430, via pesoluno 0, cubado, via pesoluno 6, após sair conforme na rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, ótima, primeira curva direita após a decolagem pista 17, código 5421 e o controle 120, decimal 8. Charlie Bravo Alfa, falou que após a decolagem deve manter o eixo da pista até 4 mil pés, após a curva direita na subida da Eco. Charlie Bravo Alfa, cotejamento correto, qual o problema? Para acionamento, táxi a decolagem, então chame torre 18895, Charlie Bravo Alfa. Autorizado pouso, sistema 0, vento 140 graus no 02. Pouso autorizado, voo 9248. 9693, informação Foxtrot. 9693, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 340, 340, via Pesoluno 7, subida Momo, transição Elefa, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5414 e o controle 120, decimal 8. Eita na proa 080, o limite é radial 330, qual é isso? 3190 do reservador. Três, lembra que é o 310 do velho observador. Descendo até o 050 na proa 080. Escoteja alta 9693. Por gentileza. Outra 9693, está autorizado Brasília, nível 340. Saída Momo, transição Elefa, primeira curva à esquerda, o transponder 5414. Controle 120, decimal 8, TAN 9693. TAN 9693, que seja mesmo correto, informe que após a decolagem deverá manter o eixo da pista até 4 mil pés após a curva esquerda na mão. Gente, mantém a proa da pista 4 mil pés após a curva esquerda, prefiro o MOMO, TAN 9693. Solo voo, voo 9248, livrou na sua escuta. 9248, táxi de alta, chamei seu Juliette. Alfa, chama de Juliette, 9248. Eco Golf Oscar. Para que passar o localizador, curva à direita na proa 140, em forma estabilizada. Desça e mantenha 3 mil pés. 2019. Tem previsão de quantas horas pro gol 1096? Possível mais 2 horas, o 1096. TAM 3662. Prossiga, senhor, TAM 3662. Informa agora que a área de exclusão devido à Copa está desativada. Por esse motivo, o senhor está autorizado. É, desconsidere a espera na posição bomba. Curva esquerda na rua da posição Itapi TAM 3662. Vai voar na posição Itapi TAM 3662. Afirmativo, prepare o procedimento LS X-Ray Pistão 10, Salvador. Afirmativo, vai voar Itapi, resumiu normal e LS X-Ray da 10, Salvador, TAM 3662. Com 10096. Prossiga. A área de exclusão está desativada. Mantenha o nível, desse mantém o 060, mantenha a órbita sobre a posição Mare. Prepare o procedimento LS X-Ray Pistão 10. 060, Mare, LS X-Ray Pistão 10. Está no estado de novo? Vem? Está no estado? Eu consegui copiá-lo. Valeu. O voo 2043 está livre da instrução de manter pro até 4000. Livre da restrição, então, após 3 milhas ou 2 mil, pode curvar à direita? Afirmativo. Prazo. Eco Golf Oscar autorizado para o procedimento, forma estabilizado. Procedimento LS foi pista 0. Escuta da Solo Salvador? Prossiga, nossa escuta. Em virtude das desativações das áreas, é agora a subida modificada. Pronto para a nova subida? Pronto. Então será agora Arbor, transição Elefa. E desconsidere a restrição de manter pronto até 4 mil pés. Arbor Elefa desconsidera a restrição de manter 4 mil pés. Uma atividade de autorização permanente. Obrigado. Decolado 53, controle 120, decimal 8. 1208, 2043. Eco Golf Oscar completa o sinal do procedimento LS X-Ray Pista 10. Chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Eco Golf Oscar. Controle Salvador, Golf 2043. Voo 2043, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, no 2043. Passamos a Eco Novembro. Alta Eco Novembro, mantenha a proa 360, o limite é o que demais que 130 do NDB Simbra. Desça e mantenha 3 mil pés. Delta Eco Novembro. Ajuste altímetro no 019. Delta 3 mil, estado no 019. Limite 130 pela Táxi até a Papá, Charlie Bravo. Fiosca, vento 150 graus 08 nós, autorizado pouso pista 10. Fiosca. Mari pode iniciar o procedimento no voo 1090? Negativo, gol 1096. Mantenha a espera e aguarde instruções do controle Salvador. Aguardando, quando mais uma onda, gol 1096. Delta Eco Novembro, desça aí, mantenha 2.000 pés para interceptar o localizador, curve à direita na proa 1.45 em forma estabilizada. Direita no 400, eu vou atrás do lado do campo de vida da caixa. Dan 3662. Prossiga, senhor, Dan 3662. Dan 3662, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 320. O limite é o QD Mike 090 do NDB Simbra. Esse mantenha 4.000 pés. Dan 3662. Ajuste altímetro 10019. Afirmativo 1019, direita 320, limite 090 de Simbra. Dan 3662. Prossiga. Separação para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite que demarque 090 de Simbra, número 3 na aproximação. Esquerda 030, 090. Papá, alfa, papá. Escuta. PCR de voo visual para o circuito de tráfego, chama agora Torre Salvador na frequência 118.95. Camarada, graças. Reporte na Delta para o cruzamento da 1-0, o Eco Golf Oscar. Afirmo, pela Fox, Alfa e reporte na Delta para o cruzamento, Eco Golf Oscar. Salvador, Papá. Papá, Alfa, Papá, prossiga com a mensagem. Parou de Itapuã. Visual com campo, se autorizado, prossegue direto para o hotel. Mantenha a linha do litoral e aguarde instruções para aproximação para o hotel. Papá, papá, papá. Guardando, papá, papá, papá. Delta Eco Novembro estabilizado, só no procedimento. Estabilizado, certo, completo o sinal do procedimento LS Extraction, agora torre na frequência 118.95. Obrigado. Dan 3662 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 080, informe estabilizado, desça e mantenha 2.000 pés. 080 por lock, desce 2.000 pés, Dan 3662. Autorizado, cruzamento de imediato, pista 10, até o Pátio Militar Via Hotel, frequência livre no corte, o Eco Golf Oscar. Opa, papá, confirmando, mantém ali do litoral, aguardando instruções. Opa, papá, papá. Reporte no través sul da torre, papá, papá. Reportará. Delta Alto Eco November, cheque o trem. Delta Eco November, avistado, bip checado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 10 nós. Delta Eco November, bip pouso. Bip pouso, Delta Eco November? Afirmo, 140 graus, 10 nós. Mantém a posição, Charlie Bravo Alfa. Alfa, passa através do sul. Ciente, prossiga na linha do litoral, aguardando para aproximação para o hotel. Aguardando, papá, papá, papá. Runa 096, para que essa tela localizador, curva direita na proa 070, desce e mantenha 2 no pés, informe estabilizado. 070, informe estabilizado, 096. Qual linha do litoral? Afirmativo, papá, papá. Reporte liberando a final da 35, papá, papá. Cruze, afinal 35? Afirmo, desde o início a instrução foi manter a linha do litoral e aguardar instruções. Gente, vou reportar o papá. 2 milhas para a cruzão Duna, completo final do procedimento, chama agora a torre. 1118 decimal 95. 3895, boa noite, tá 3662. Continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Aguarda 362. Papá Alfa, papá da presente, autorizado. Direto táxi do hotel, vento 140 graus, 8 nós, reporte solo controlado. Pouso no hotel, pro papá Alfa, papá. Delta Eco November, prossiga em frente, libere na próxima direita, táxi via Alfa e reporte na táxi do Delta para o cruzamento. Localizador. A transferência junto a torre, completo final do procedimento. Confirme. Aguarde a transferência junto a torre, Salvador, completando o final do procedimento de LS aqui foi. Gente. Papá, papá, confirmando direto para o seu hotel. Afirmou, papá, papá. 140 graus, 08 nós, reporte da Taxi Hotel, papá, papá. Reportará, papá, papá. Papá, papá, aviso ao contráfego, aproando a cabeceira 35, confirme. Poste no ataque do seu hotel. Trezinha, meia, dois, seria livre, pousão, no zero. Continue a aproximação e aguarde instruções. No aguardo, trezinha, meia, dois. O papá, papá, confirmando, realizou pouso na pista 35. Papá, papá, na escuta. Papá, papá, arremeteu. Rio do Sul. Afirmo, mantenha a proa sul e aguarde instruções para retorno, papá, papá. Mantendo o sul, aguardará o papá, papá. Rotan 3662, informa o tráfego à direita do eixo da 10, o helicóptero afastando com proa sul, não interfere com seu pouso, autorizado o pouso na 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso na 110, TAM 3662, sente o tráfego arremeteu sentido sul. Papá Romeu Mike, Romeu Fox, prossiga. Papá Romeu Mike, Romeu Fox, o plano que o senhor entendi que está para as 23h45, não tem como eu adiantar mais do que 30 minutos, só apenas com 30 minutos aparece o seu plano para mim, no caso daqui mais 10 minutos. Então dentro de mais 10 minutos o senhor me chame que eu pago a cópia, tá ok? Bola 096, uma milha para a posição Duna, completo sinal do procedimento, chame Torre, na frequência 118.95. 095, uma boa! Passa papá visual com R2 da TAM que tocou a pista 1-0. Assim, tá visual, papá. Autorizado, prosseguir, tá com o seu hotel, o vento 120 graus, 10 nós, é forte no solo controlado da hotel. Papá, papá. Livro hotel, reportará no solo controlado, papá. Papá Romeu, Charlie Bravo Alfa, autorizado decolagem 17, o vento 120 graus, 10 nós. Passa papá, informa o A29 na Taco Sui Delta, fica atento ao tráfego. Resolve papá, papá. Decimal 9. 309, boa noite, tá 3662. Salvador é o TAM 3662, livrou na Taco Sui Fox para o táxi. 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, da 3662. Alfa Romeu Charlie Bravo Alfa, decolado 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, boa noite, Charlie Bravo Alfa. Delta Eco Novembro, autorizado o cruzamento, pista 10, até ataque seu hotel, após pátio militar, frequência livre no corte. Charlie Bravo Alfa, contato radar na decolagem, submantendo o voo 430 via saída da El. Para o 430 via saída da El, ao manter reta até cruzar 4000, positivo? Está livre da restrição de altitude, submanter o 430, voo direto sua posição ao Leda. Voando direto Leda, subindo para 430, grato ao meu Charlie Bravo Alfa. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 400, via pouso 144, após conforme rota do plano de voo. Subindo será da El, Leda, Bidev, primeiro curva direita, ponto de decolagem, pista 10, código 5423, e o controle em 120, decimal 8. Correto, Fox Juliette Alfa, chama para o acionamento. Vai chamar, estamos ainda aguardando nossos passageiros que estão no vídeo.

ataque. Autorizado, reporte de ataque, 09693. No 096, no solo 12, libere a direita, solo 121, decimal 9. 21, uma boa! Solo Salvador, boa noite, 096, Golito. No 096, tá desautorizado via Alfa Chimenez, seu Juliette. Chama antes da Juliette, 096. Palme Charlie Bravo Alfa, número 103, isso na frequência, 1251, alterna 133, decimal 95. 1251, 13395, obrigado, boa noite, Charlie Bravo Alfa. Poderia confirmar a matrícula? Romeu, Papa Vitor Índia, prossiga. Via fonia, sim, não é possível. Só se eu fizesse uma CHG via sala AIS. Como está bem antecipado. Ainda não tem como nenhum antecipar. O plano só sai aqui no meu sistema, senhor, com 30 minutos de antecedência. Então, aproximadamente 23h31, 23h35, eu já tenho o plano. O máximo que eu posso fazer, assim que aparecer seu plano, eu pego a cópia. São 23h30 e 23h31, o senhor me chame, assim que aparecer o plano do senhor, eu já libero, ok? 0969 VR. Mantém a posição. Mantém. Solo, Tan 9693, pronto pro táxi. 27 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Cuidado, táxi, a parte principal índio, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1019, Tan 9693. 2019 autorizado, táxi, parte índio, ponto de espera 1895, Tan 9693, bom trabalho. Bruno 096, observe início, táxi das 2 da TAM, após Juliette, posição 07. Juliette 07, posição, vou 096. Romeu, Mike, Romeu Fox, na escuta? Opa, Romeu, Mike, Romeu Fox, na escuta? Boa noite, TAN 9693, pronto. TAN 9693, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estamos no 0, vento 1900 graus, 079. Boa noite, Aline, decola, pistão no 0, TAN 9693. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Alfa, Vicente. Alfa Victor X-Ray, boa noite. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Pátio, reporta, eu acho que o pátio é o outro. Frente à torre. Ciente, decola da pista no zero? O no zero, aqui. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 400, via peso 44, a subida será da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5424 e o controle em 120, decimal 8. Ok, conforme, nível 400, saída da EL, depois Leda, Bidev, 5424, transponder 1208 é o controle. Alfa Victor X-Ray. Alfa Victor X-Ray, o planejamento está correto, já está pronto para o acionamento? Ainda negativo. Chama para acionamento, Alfa Victor X-Ray. Chama ele, cara. Então 9693 decolado 20, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, TAN 9693. Contato radar, suba ao nível 340 via saída da EL. Via saída da EL, está 9693. Confirmando, é Arbor e Alefa. Correção, saída Arbor, Alefa. Código 5442 e o controle no 20 decimal 8. Gente, autorizado nível 370, Fortaleza, Real do Claro, primeiro via Pedro 19, saída bom, pressão positiva, para colar de curva esquerda, controle 1208, transporte 542. Correto, para posicionamento. Gente. Papá Romeu, Mike Romeu Fox, na escuta? Romeo Fox, confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. A pista em uso é 1-0, mas se o senhor tiver condições, eu posso decolar também da 1-7, fica a seu critério. Gente, vamos para a cópia? Autorizado, Galeão, nível de voo 280, conforme falta do plano de voo, Irume para November 857, Moço e após direto. A subida será Dael, Leda, Irume. Primeira curva à direita após a decolagem da pista 17. Código 5444 e o controle em 120, decima 8. Só confirmando o código transponder 5444. Meu Mike Romeo Fox, cotejamento está correto. Aceleramento, táxi e decolagem, agora com a torre 118.95, Mike Romeo Fox. Apenas me confirme, brother. Gente, com torre 18.95. Mike Romeo Fox, livre acionar, chame pronto para o táxi, 45. Pode voar em Lefa? Obrigado, chegada a Mari, voe em Mari da presente, chama o ideal de descida. Está no ideal. Desça para 4 mil pés, 1020, o ajuste, cancelada as restrições de altitude. Aqui, no ajuste, cancelada as restrições de altitude, 9, 2, 1. Estou na 693, passa nível 170, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 260. 288-260, tá 9693. Salvador, tá? 3858, inspecionamento, posição 2. Posição 2, livre, chame táxi, tá? 3858. Tá autorizado, tá? 3858. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso no 7, Michael Romeo Fox. autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Mike Romeo Fox. Autorizado para o 929? Autorizado, 2000, livre LS X-Ray, ponto autorizado. 2000 LS X-Ray, autorizado, reportar estabilizado, 929.